foi dito que todo sacrifício é agradável a Deus. Mas o que nós compreendemos por sacrifício? Normalmente temos uma visão distorcida do que significa essa palavra. Há muito tempo atrás, sacrificávamos animais, seres humanos, achando que, através disso, Deus ficaria feliz. Depois de muito tempo, começamos a fazer flagelos físicos em nós mesmos, acreditando que o nosso mal provinha do nosso corpo. Mas então, o que significa sacrifício agradável a Deus? O que significa sacrifício? Se não renúncia, se não abrirmos mão daquilo que nós ainda gostamos, mas que nos prende ainda a questão do orgulho, a questão do egoísmo, a questão do apego. Apego esse que não é apenas a questão física e material de ter as coisas, mas também o apego emocional de queremos ter as pessoas do nosso modo, na nossa visão, fazendo o que nós queremos. O apego mental que não nos permite ampliarmos a nossa consciência, nos abrirmos para o novo e questionarmos a nós mesmos. O verdadeiro sacrifício é abrirmos mão de tudo aquilo que nós desejamos, dos nossos vícios, das nossas tendências, dos nossos prazeres. E através disso, darmos uma oportunidade para que renasça em nós o novo, a virtude. Porque enquanto continuarmos sendo quem somos, fazendo o que fazemos, continuaremos tendo os mesmos resultados, as mesmas respostas, as mesmas conclusões. Que possamos olhar esse sacrifício não como uma perda, mas sim como um ganho, uma tomada de rumo, o início de uma nova jornada. A cada pequena troca que fizermos. E Deus Pai, nos abençoe, nos ilumine os nossos caminhos e que assim seja.